começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Olá, amiga e amigo. A articulação no semiárido brasileiro é uma rede de entidades da sociedade civil que nasceu com a proposta de um novo projeto político de desenvolvimento social, onde os aspectos naturais, sociais, econômicos e culturais do povo do semiárido são respeitados. A partir de agora, você vai conhecer a história da Asa Bahia, na luta pela transformação da realidade do semiárido baiano. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Eu sou Ildemar Alcântara Ribeiro, sou de Brotas de Macaúbas, Bahia, sou filho de agricultor e sou estudante do IRF. Eu sou Leonice Rocha, da região do Salitre, filha de agricultor e agricultora desde criança. E juntos vamos relembrar a caminhada da Asa na Bahia. No ano de 1999, surgia no sertão um trabalho em conjunto de associações, cooperativas e sindicatos que já desenvolvia ações de convivência com o semiárido. Assim nascia a Asa, uma rede que congrega mais de 3 mil entidades. Neidson Batista, um dos coordenadores da Asa, na Bahia, relembra como surgiu a articulação no semiárido brasileiro. Na Bahia, havia várias organizações que trabalhavam na perspectiva do semiárido. Algumas já tematizando a convivência com o semiárido, outras tematizando o desenvolvimento do Nordeste. Os nomes, né, que se davam ao processo eram muito variados, mas não existia um processo de aglutinação dessas organizações para que elas pudessem atuar conjuntamente com objetivos comuns, embora com respeito à diversidade de cada uma delas. Essa aglutinação, essa união das organizações, ela surge depois, quer dizer, a Bahia participa através de algumas organizações como o MOC, o IRPA e outras na criação da Asa Nacional, e é depois disso que começa o processo mais forte de aglutinação e de organização das organizações da Asa. Com o surgimento da Asa, foram criados alguns programas e projetos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população no semiárido e diminuir os impactos causados pelos longos períodos de estiagem. O POMC, Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, 1 milhão de cisternas, teve início com o objetivo de garantir o acesso à água para o consumo humano, através da captação e armazenamento da água de chuva em cisternas e placas. Na propriedade familiar de Dona Josefa Freire e seu Manuel Freire, em Lagoa Grande, comunidade do interior de Sobradinho, Bahia, existe uma dessas cisternas que, por sinal, tem uma importância muito simbólica na luta pela água de beber no semiárido, pois esta foi a primeira cisterna construída pelo P1MC. Vamos ouvir o depoimento de Dona Josefa e Manuel em relação à conquista da cisterna. Fiquei muito contente porque a gente não tinha armazenamento de água e então a gente ganhou a cisterna para o abastecimento de água. Melhorou bastante. Aquele sofrimento que a gente tinha acabou, né? Hoje a gente passa outra vida. Sobra tempo para fazer as outras coisas, que antes não sobrava. E só a viagem de buscar água para chegar em casa, o serviço que tinha em casa para fazer, ficava sem fazer, até chegar para continuar fazendo. Ah, pai, multiplicou muitas coisas, porque ficou bom para tudo, tem água para beber, e aí fica bom, né? Ficou uma riqueza. E quando a assistência que eu fazer aí, a turma não queria, né? Que era para acabar na hora, aí eu digo, bota 10 cisternas que eu vou cavar agora. Aí ficava aí de dia à noite. Eu lembro, fiz muitas coisas que eu sabia que ia dar produto, ia dar valor. E graças a Deus, nunca mais dou água para mais beber. Deus manda chuva, tem água, e a água de chuva tem sujeira, não tem nada, deixando ela limpar a teia, aí pronto. É grande para a saúde, que não tem me cobre nenhum na água. Tá com uma riqueza no corpo, né? Água limpa, água boa, não falta água. Aí todo mundo fica animado, né? Aí fica bom. Agora, se não tivesse a cisterna, como é que nós fazíamos? Um cursinho de água, quando chegava não tinha água nem para lavar os pés. O padre João era vicário na cidade de Sobradinho, no período da construção da primeira cisterna. ele acompanhou a execução do programa e lembra as dificuldades e a importância dessa conquista para as famílias beneficiadas na época. Surgiu o programa, né, da ASA. Então, as comunidades, né, já, de certa forma, com uma pequena experiência, né, se interessou por esse programa, né? E claro que a verba do governo, né, que vinha do governo, né, já facilitava muito a vida da comunidade, já gerava mais renda para a vida da comunidade. Por exemplo, as cisternas não perdeu o espírito do mutirão, mas gerou mais renda. Por exemplo, os pedreiros já recebiam pelo trabalho realizado. Então, isso foi mobilizando as comunidades, né, a buscar cada vez mais a questão da água potável, né, vindo da chuva. E essa luta, né, pela água potável, né, fez surgir na comunidade outras necessidades de água. Essas tecnologias, né, transformava a vida das pessoas, né? Mas não só transformava a vida assim, das pessoas, mas também transformava o meio ambiente, né? Então, o ambiente foi, a partir dessas tecnologias, também foi tratado com mais carinho, né? A conscientização do povo também para com o meio ambiente, né, foi se ampliando, né? Porque através das cisternas, né, se discutiu a problemática, né, do todo, onde a pessoa se vivia. Né? E a gente viu que houve evolução, tanto material, como digo, até espiritual e também de conscientização. Agora você vai saber como a vida das famílias sertanejas estão melhorando com as ações de convivência com o semiárido. Sou Abel Manto Carneiro de Oliveira, agricultor familiar, tenho muito orgulho disso. Moro em Riachão do Jacuípe, na comunidade de Mucambo. A minha família vive bem. Para se ter uma ideia, antes a gente tinha muita dificuldade, inclusive com água. Hoje nós temos uma grande autonomia, porque eu acredito que a forma de se viver bem é captar a água da chuva, porque isso não é o problema, que chove bastante em nossa região. O que falta de verdade são reservatórios para a gente captar essa água. São vários, cisterna de produção, barreiro, trincheira. Isso permite nós, como agricultor, produzir independentemente de chuva, porque a água que precisamos produzir está armazenada nesses reservatórios. Passar a conhecer o seu sistema de produção, conhecer o seu próprio eu, e aí você começa a se transformar. E a transformação acontece, isso no piscar de olho, quando você se identifica que você é um ser a mais. Ser agricultor não é simplesmente ser uma pessoa, é você acreditar e partir para a luta e conquistar seus espaços. Tudo que a gente precisava, a gente conquistou. Além de outros espaços, formação de grupo, vivendo em comunidade. E hoje a comunidade de Mucambo, não só a propriedade do Abel, hoje já são algumas comunidades já transformadas. E hoje o semiárido se encontrou. É isso, que as pessoas acreditaram e hoje está aí o resultado. Viver no semiárido, porque acredita que o semiárido é um lugar bom de se viver. É isso, Adelmonte. Sempre é bom lembrar da importância da agroecologia, que gera renda e melhora a qualidade de vida das agricultoras e agricultores familiares. Para a agricultora Erisvalda, o acesso à água vem garantindo a autonomia e a segurança alimentar das famílias no semiárido. Meu nome é Erisvalda, sou daqui do município de Bom Jesus, da comunidade Mumbuca e Sambambaia, a comunidade quilombola, a qual eu tenho muito orgulho de dizer que moro numa comunidade quilombola. Sou também coordenadora geral dessa comunidade. Antes desse projeto existir na nossa comunidade, a gente tinha uma vida muito sofrida. Então hoje a gente tem uma qualidade de vida bem melhor. melhor, que é quando a gente fala da água, ultimamente a gente sabe que tem mesmo uma escassez de chuva, mas não é tanto esse a causa do sofrimento da gente. A causa do sofrimento da gente era por não ter aonde armazenar água. Hoje a gente tem, chegou essas tecnologias para as comunidades do município de Bom Jesus, que não estou falando só da minha comunidade, que é Mumbuca, mas enfim, as comunidades em geral também que foi beneficiada com esse projeto, começando pela cisterna de consumo humano, que é a qual a gente tinha aí uma perca, um sofrimento muito grande, não tinha água de beber de boa qualidade. A gente já cansou muito de sair, esperar água no minério, sair de manhã, chegar à noite com uma latinha de água na cabeça, e enfim, era uma dificuldade muito grande. Hoje a vida da comunidade, do município, melhorou muito com essas tecnologias, e aí veio a cisterna de produção, que também foi implantada no município. Não só a cisterna, mas barreiro, barragem subterrânea, tanque de pedra. Então assim, essas tecnologias para nós pequenos agricultores foi assim, como dizer, uma mão na roda, porque hoje a gente produz os nossos próprios alimentos, que antigamente a gente tinha essa dificuldade, trazer tudo da cidade cheio de agrotóxico. Hoje as coisas é bem diferente, a gente pega no quintal de casa, eu não estou falando só de horta, mas nós os produtores, tudo que nós quer produzir, nós consegue produzir, porque a melhor coisa que nós tem hoje, nós tem a água. Melhorou a qualidade de vida, melhorou a água de qualidade que a gente tem para beber. Eu, Erisvalda, e toda a comunidade Mumbuca faz parte desses 15 anos de ASA, e vamos lutar para trazer mais pessoas para perto de nós, para que essa data de ASA renova por muitas e muitas vezes, e cada vez fazendo mais pessoas felizes. Já a agricultora Maria Mendes lembra que os agricultores já estão conquistando os mercados para escoar seus produtos. Para mim, ser agricultora hoje é poder ter a cisterna, é poder estar na terra plantando, né, preservar, cuidar do cruzeiro, tirar a polpa, fazer polpa, fazer doce, fazer geleia, vender para as escolas, para os nossos filhos se alimentar, e saber que isso somos nós que estamos fazendo isso, né? Então, se você... Não são todas as prefeituras hoje que faz isso, né? Mas uma boa parte já faz comprar da agricultura familiar. Mas isso foi uma muda. Não foi de graça que a gente conseguiu isso. Mas hoje já consegue você chegar na escola e ver a alimentação das crianças, uma alimentação diversificada, que não é só aquele suquinho de pacote que vem lá das indústrias, né, que alimenta, né, mas de uma forma errada. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Voltamos com o radiodocumentário ASA 15 anos de luta, conquista e resistência. No primeiro bloco, você acompanhou o surgimento da ASA e implantação das primeiras cisternas do PUMC. E agora vai acompanhar outros fatos importantes da articulação, como as mobilizações pela continuidade dos programas sociais da ASA e a força da união do povo do semiárido. Uma dessas mobilizações aconteceu em 2007, em prol da continuidade do PUMC. E quem relembra esse sentimento vivido nesse momento é a agricultora Tereza Rocha, da comunidade de Canto, no município de Serrinha. Em 2007, nós vimos assim, tinha assim, uma grande tristeza de ouvir dizer que o programa seria interrompido por falta, porque o MDS não iria assinar o novo governo. Nós tivemos que articular as famílias e as comunidades para participar dessa mobilização. Articulamos várias comunidades aqui do município de Serrinha, e também articulei a minha própria comunidade, que tanto é que veio um ônibus de lá da comunidade, porque lá está as famílias que foram contempladas com as primeiras cisternas, e sabiam também a tristeza de famílias que ainda não tinham sido contempladas de não ter mais o direito de ser construído cisterna. Quem vive no semiárido sabe, digamos, da importância da cisterna e da importância de termos água de qualidade para consumir. Então, Nós articulamos e participamos da mobilização, que foi muito interessante. Foi quase 5 mil pessoas que estavam lá presentes. E todas as famílias que participaram gostaram. E o objetivo foi um grande sucesso, porque lá mesmo já recebemos a notícia que o MDS iria assinar um novo termo. E a satisfação e a alegria que cada pessoa estava lá na mobilização, gritando, cantando e realmente reivindicando pelo seu direito, isso é de suma importância para nós que vivemos no semiárido e está conquistando a nossa independência. Outra mobilização importante na luta pela democratização da água foi a manifestação, devido ao anúncio do governo federal sobre a ruptura da parceria com a sociedade civil na construção das cisternas de placa. Além disso, as cisternas de polietileno passavam a ser distribuídas pelo governo a custo alto e sem nenhum controle na distribuição. O ato reuniu mais de 15 mil pessoas na ponte Presidente Dutra, que liga as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Neilson Batista relembra a intenção do ato. A segunda grande manifestação da ASA foi para dizer ao governo que nós somos parceiros, queremos e temos o direito de continuar no processo de parceria, que o semiárido não aceitava a interrupção pela ASA e pela sociedade civil dos processos de água de consumo e de água de produção, e que o governo nos devia uma resposta. E isso teve uma repercussão positiva. Agora, o que eu acho mais interessante nessas duas manifestações é a mobilização das pessoas. As pessoas que venderam sua galinha, venderam seu pedaço de carneiro, que fizeram sua farofa, né? Os fornecedores de matéria de construção que ajudaram a pagar ônibus, né? Pessoas variadas aqui, por exemplo, da sociedade civil, que nós abrimos uma conta, depositavam, né, alguns reais, 100 reais, 200 reais, 300 reais na conta da mobilização. E uma mobilização que a gente fez em 5 dias. Veio gente do semiárido inteiro para Juazeiro e Petrolina. E nós avaliávamos 7 mil pessoas, nos deparamos com 15. Então, o que mostra o papel de convocação da ASA. A ASA Bahia teve um papel muito forte, mas não foi dela só, né? O processo é da ASA como um todo, né? Um processo de convocação forte, um envolvimento fortíssimo dos agricultores. Eu passei a ponte junto com um agricultor que eu perguntei a ele, o senhor veio por quê? Aí ele me disse assim, eu tenho cisterna, mas eu quero que outros tenham. E por isso eu vim. Então, esse sentido de pertencimento, esse sentido de envolvimento e esse sentido de solidariedade é o que marcou a manifestação. Esses foram importantes momentos de afirmação da proposta de convivência com o semeado, que ajudaram a fortalecer a caminhada da ASA. As mobilizações também contribuíram para novas conquistas e convênios que possibilitam até hoje o acesso à água de produção no campo. Maedson Silva, um dos coordenadores da ASA Bahia, vai nos contar as contribuições desses convênios para a melhoria da vida das famílias sertanejas. Tem contribuído de forma significativa para a democratização do direito ao acesso à água para o consumo humano e produção de alimento e dessedentação animal do homem do campo, com a implantação de tecnologias sociais, de captação de água de chuva e processos educativos. Para se ter uma ideia desse significativo trabalho prestado à população do semiárido baiano, conseguimos, nesse curto período, número significativo na perspectiva de acesso à água para a convivência com o semiárido, que expressa a inclusão social, a autonomia e a independência política das pessoas outrora marginalizadas. Para que isso seja possível, a ASA busca incansavelmente parceria com entes públicos, a exemplo do governo federal, através do MDS, do BNDES, da Petrobras, da Fundação Banco do Brasil e outros parceiros. Dentro do estado da Bahia já tivemos parcerias interessantes como com a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, o Instituto Ingá, Instituto de Gestão das Águas e do Clima. Uma das famílias citadas por Maedson é a da agricultora Rosália Santos, que nos conta como o acesso à água de produção vem modificando sua vida. E agora está com 4 anos por aí que eu recebi a segunda água. E se estava bom, ficou melhor produzindo. E aí, para mim, só foi só alegria. Eu planto, no caso, couve, coentro, alface, pimentão. Aquilo, vamos supor assim, que no momento oportuno eu planto. Para se alimentar e para vender, que não dou conta, né, de jeito maneira. A procura, graças a Deus, é bastante aqui. E assim, e a água em si, tanto a primeira água como a segunda, a gente também tem que cuidar dela. Tem que cuidar muito bem dela. A primeira água em si, que é para o consumo humano. E a segunda, plantar as coisinhas, porque tem tempos que a cisterna baixa, mas planta menos. A gente tem que ter esse jogo de cintura. E para celebrar, refletir a trajetória da rede ASA e traçar os novos horizontes da caminhada da articulação, foi criada o Encontro Nacional da ASA, ou Enconasa. Vamos relembrar o 7º Enconasa, que aconteceu em Juazeiro, Bahia, no ano de 2010. E quem traz essa memória é Ademilson Rocha, conhecido como Tizil. Preparar um evento do tamanho do Enconasa, pela dimensão que é a ASA hoje, pela dimensão que é as ações da ASA nas comunidades, na vida das pessoas, não deixa de ser um marco. Não é porque foi no Centro Geográfico do Semiárido, mas é por algumas questões que foram, vamos dizer assim, explicitadas mais fortes no Enconasa, que aconteceu na região, que aconteceu no município de Juazeiro, que faz parte, claro, de toda a construção, de toda a trajetória, de toda a caminhada da ASA. É um aspecto, inclusive, que eu queria destacar foi a presença das pessoas. E um outro aspecto também foi alguns marcos, vamos dizer assim, políticos, algumas demarcação mais forte de espaço que a ASA construiu neste Econasa. Por exemplo, teve um debate muito forte, claro, sobre as produções da ASA, sobre a metodologia da caminhada da ASA, mas teve um debate, por exemplo, mais forte ainda sobre o modelo de desenvolvimento, sobre o projeto que deve ter pelo semiárido. Então, a ASA se posicionou muito forte, demarcando, de fato, espaço, né? Esse projeto que vem acabando com o semiárido, esse modelo de desenvolvimento baseado nos grandes projetos, não nos interessa. E afirmou mais fortemente, né, a proposta da convivência com o semiárido. Agora você vai saber os desafios que ainda estão postos no semiárido e as expectativas da ASA Bahia para o futuro. E quem faz essa reflexão é o padre Francisco Almeida, conhecido como padre Chiquinho. Então o desafio é manter a qualidade da nossa intervenção, que ela não está só na quantidade de tecnologias sociais que se implementa, mas na capacidade de mobilizar, né, e, não sei se a palavra seria essa, despertar, mas favorecer que atores que até então não eram enxergados dentro do semiárido se tornem protagonistas da construção do seu saber, né, da produção desse saber e depois também da finalização dos resultados concretos desse saber aplicado, né, na convivência do semiárido. Então, acho que nós agora já precisamos também rever nossas práticas, como falamos antes desse momento, não só as nossas práticas, ou seja, que lugar ocupa a família beneficiária dentro da nossa ação. Uma perspectiva que nasce nesses 15 anos é que nós já temos condições de avançar para uma assistência de convivência com o semiárido, não diria nem assistência técnica, mas uma assistência de convivência com o semiárido, que parte do princípio, dos valores que foram despertados e construídos até aqui, mas agora avance para a produção dentro do sistema de respeito e sustentabilidade. A agricultora e líder comunitária Cirleide Sodré, da comunidade de Novo Horizonte em Erecê, também pontua os desafios enfrentados pelo agricultor e agricultora do semiárido e as melhorias já alcançadas nesses 15 anos de ASA. A gente sente muita dificuldade, principalmente na parte de organização, que isso é interessante, as comunidades, as famílias estarem reunidas, né, no grupo de associação, do sindicato, e isso contribui melhor para o fortalecimento das ações da comunidade, né? A gente percebe que para melhorar cada vez mais precisa a união de todos, que isso é importante, a valorização da cultura local da comunidade e também mais ações ligadas às políticas públicas, mais recursos, mais investimento, mais ações que possam ser melhorado no acesso à água, na questão da documentação rural, e mais assistência técnica para nós, né, que vivem na agricultura familiar, principalmente na parte de escoação da produção, né, das políticas públicas, como eu falei, da questão da água, que a gente possa estar acessando essas ações, né? Já existe algum trabalho na comunidade, mas precisa também expandir cada vez mais, né? Porque essas tecnologias já existem, né? Já existem algumas em algumas propriedades, e isso vem dando um resultado muito importante, né? Principalmente das cisternas de captar água de chuva, no qual minha família foi beneficiada, e durante muito tempo a gente conviveu e ainda consome essa água. No período de estiagem é o que sustenta a nossa família. Por exemplo, se você for em casa hoje visitar a gente, então você vai tomar água de cisterna. E um dos desafios que a gente vê da ASA é que tem que realmente dar continuidade a esses trabalhos que já vêm sendo realizados. Entidades que vêm dando suporte, que vêm dando apoio. E é importante dar continuidade a essas ações, né? Porque a gente vê a realidade acontecendo. Então, tanto a ASA como as entidades parceiras estão ali na comunidade, estão vendo a realidade de frente, o que é que a comunidade e o que é que a família está precisando. Tanto na questão do jovem, a questão da mulher, os idosos, enfim, né, todo o público, né? O agricultor Manuel de Souza Martins, conhecido como Mocobeu, no município de Ibipeba, também fala de suas expectativas em relação à ASA e o fortalecimento da convivência com o semiárido. Foi um avanço assim, na nossa vida, compareceu a cisterna de produção, que produzimos orgânico, né? Como alface, coentro, beterraba, né? Mamão, tudo orgânico. Já está tendo um avanço agora a cisterna nas escolas. Isso também é um avanço para nós. Na agricultura, mais assistência técnica, que é muito importante nas melhorias de barreiros nas roças, barreiras de trincheiras, tanque de pedras. Isso tudo vai ajudar na nossa região. E o futuro que eu estou dizendo é que eu quero levar essa proposta, que com certeza vai ouvir a minha mensagem, como nós falamos, habitação rural, uma coisa que o povo cobra demais de habitação rural. O rebanho, né, caprinos ou ovinos, coisa que prende lá o homem, né, lá na sua roça. E depois de reviver a caminhada da ASA ao longo dos seus 15 anos, o rádio documentário chega ao fim com a esperança de construir uma política nacional de convivência com o semiárido. E com esse desejo que agradecemos sua companhia. A ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Acabamos de ouvir a ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.